O dia 17 de outubro na história. 1955. Um inquérito policial militar conclui que é falsa a carta Brand, documento que comprometia o vice-presidente eleito João Goulart. 1979. O Prêmio Nobel da Paz é concedido à Madre Teresa de Calcutá. 1997. Os restos de Ernesto Che Guevara e de outros guerrilheiros mortos com ele na Bolívia em 1967 são sepultados em Santa Clara, em Cuba. 1998. A explosão de um oleoduto na cidade de Apaor, na Nigéria, mata pelo menos 500 pessoas. 2003, a FAB resgata brasileiros residentes em La Paz devido aos conflitos que mataram dezenas de pessoas. Esses são os fatos que fizeram o dia 17 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.